sable, balançable. Zigzag até casa, era noite na vila. Motos aceleraram, fiz figura de tola. Acerto na fechadura, era um algo preciso. E eu preciso de dar a certeza, o benefício da dúvida. Sem dúvida, Marte é do sistema solar. De qualquer parte chegam luzes ao mar. Zig-zag na escada, é tão longe, é tão alta. Vim trazer-te às escuras, nosso mapa de volta. Eu quero acesa tua luz de presença, volta e meia não sei. Eu quero certeza da tua presença, à meia volta voltei. Luz de presença, olha para mim, cheguei. Mais cenas nunca mais, e aqui estou no tapete voador. Fecha os olhos à dor e o espelho descobre-te. Borboletas às onzas, gira à volta da luz. Onde estás? Liga a luz pela paz, desliga a luz dessa guerra. Sem dúvida a lua brinca. Eu vou me embalar.

chama por ti antes de chegar. Porta di casa mia, ho notizie arrivate da molto lontano. Dietro la porta di casa mia, ho un amore che tengo a portata di mano. Ho pensieri importanti, parcheggiati in un angolo aspettano me. Ho parole scadenti, perdenti, vicino a me. Dietro la porta di casa mia c'è la polvere dei miei ritorni, della mia strada. C'è l'ombra della mia anima, sempre attenta ovunque vada. C'è un tempo preciso, un momento anche per te. Dietro la porta di casa cosa c'è? Ci sono novità, ci sono notti che per niente al mondo cambierei. Ci sono novità e tutto quello che ci porterà questo vivere appesi coi denti per una faccia migliore. Questo vivere fuori dai tempi aspettando per ore. Ci sono novità, ci sono notti che per niente al mondo perderei. Ci sono novità e tutto quello che ci porterà questo gran consumarsi di mani giocando carte migliori. Questo leggere sempre le mani e cercarne i colori. Porta di casa mia, ho un tappeto di tutte le stelle del cielo e i tuoi occhi segretamente nascosti, rinchiusi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è. vedessi di notte quando danza per me. Ci sono novità, ci sono notti che per niente al mondo cambierei. Ci sono novità e tutto quello che ci porterà questo stare leggeri e presenti, cantando fuori dal coro queste voci poco distanti, fuori dal coro. Ci sono notti che per niente al mondo perderei, e la curiosità è tutto quello che ci porterà ad aprire la porta ad ogni novità, consumandone poco per volta, per quello che verrà, per quello che verrà, per quello che verrà. Esquece. esquece, esquece. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Eu não sei porque dorme onde escondeu. Eu só sei que há um colo e um carinho que é meu. Não consigo deixar de pensar, tão bom será quando ela acordar. E nem consigo deixar de sonhar, chamar pai ao homem que a vai amar. Amanhecer, olhar nos olhos quem me viu nascer. Acreditar na magia que há na palavra amar. Amanhecer, olhar nos olhos quem me viu nascer. Acreditar na magia que há na palavra amar. Um outro sonho acompanha cada noite, correr, brincar, saltar ou escutar a minha mãe. Eu não desisto e vou lutar. Eu acredito, ela vai voltar. Não consigo deixar de pensar, tão bom será quando ela acordar. E nem consigo deixar de sonhar, chamar pai ao homem que a vai amar. Olhar nos olhos quem me viu nascer. Acreditar na magia que há na palavra amar. Amanhecer, olhar nos olhos quem me viu nascer. Acreditar na magia que há na palavra amar. chega o marido da Inês, sarandi, sarandi, Inês. Palos numas, palos noutras, lá sarandilheira. Palos doam todas três, sarandi, sarandi. You

mesmo indiferente a quem és de verdade. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação.

enquanto saímos não nos tocamos e vamos fugindo porque quebramos como crianças afinal. Quebramos os dois. E é quase pecado que se deixa, quase pecado que se ignora. Come on.